conta. E o Luiz tá lá, ela se bala. Então chega pra cá, quem quiser brisar, é só encostar. Só não vale tomar e vem mais chapada, nas abrita lá. Yeah, yeah, yeah, ei, lá vem, ei, ei, stop. Continua que essas doidas tão malucas na loucura. Não vou brisar forte. Tô querendo uma chance, só cê tá bom. Desenquece o dia de sorte. Elas me chamam de noite, de dia. Não tem quem pare. Ela gosta de resumo de peixinha de barulho. Elas gostam a ver. Chama a loura, chama a rubia morena. Então chama todas elas pra minha casa sem problema na minha cama. Que ela se esquece e se entrega. Desencana os vizinhos, não reclama. Hoje é a nossa festa. Menina representa, nos assa e espera. E que a chapa esquenta quando tudo isso pega. Por cima de mim, de um jeito louco, é bem gostosinho. Eu tô com as aprovadas, vendo elas dançar, bailarina pra bailar. Enquanto nós contar, eu ruído lá, ela se bala. Então chega pra cá, quem quiser brisar, é só encostar. Só não vale tampar e de mais chapada, nossa frita lá. Quando a vida é viver e poder do bom desfrutar, ah, se temos Deus vamos vencer. E não acho fácil chegar lá, devemos procurar saber em qual caminho queremos trilhar. A saber escolher pra não sofrer e pra um dia a gente chegar lá. Tem que entender que comigo é o resumo. Sou da zona norte, mano, eu sou vagabundo. Procura da riqueza, voltando pelo cimo. E o sol de paz pra todo mundo. Isso merecer, tô com medo de tudo. Faço pra merecer, cada minuto de segundo. Sem desmerecer, porque o certo é o justo. Yeah, yeah, yeah. Yo, justo, eu quero mesmo a saia dessas meninas. E quando elas dançar, mexer, mostrar a polpinha. E dança e solta e mexe. Entra no clima. Sobe, desce, sobe. E na sua sapatinha. Posição favorita, é o que me excita. Vai balando em cima dessa batida, menina. Vai balando em cima dessa batida, menina. Salvo mais aprovado, vendo elas dançar, bailarina pra bailar. Enquanto nós conta, eu ruído lá, ela se fala. Então chega pra cá, quem quiser brisar, é só encostar. Só não vale tampar e de mais chapada, nas abrita lá. Salvo mais a pro ar, vendo elas dançar, bailarina pra bailar. Enquanto nós conta, eu ruído lá, ela se fala. Então chega pra cá, quem quiser brisar, é só encostar. Só não vale tombar e de mais chapada nas abridas lá. Procura saber em qual caminho queremos trilhar. A saber escolher pra nós.